Linha de Frente. E com a posse dos 5 suplentes no lugar dos vereadores que estão ou estavam presos na Operação Pecúlio da Polícia Federal, a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu chegou nesta semana a um impensável índice de renovação. Isso porque dos 15 vereadores que agora estão lá, apenas um estava na legislatura anterior, né? O Beni Rodrigues, do PSB, que também foi preso na quinta fase da Operação Pecúlio, mas como a prisão era temporária de apenas 5 dias, foi libertado antes do início do atual mandato e está respondendo em liberdade às acusações formuladas no âmbito da Justiça Federal. Pois bem, no atual momento, dos 14 que chegaram agora, 13 vereadores são novatos e apenas uma já teve mandato efetivo na Câmara, né? Nancy Rafaim, que não estava na legislatura anterior, porque foi candidata derrotada à vice-prefeita na eleição de 2012. E a pergunta, né? Quanto tempo vai durar essa renovação quase completa na Câmara? Difícil dizer, né? Porque apesar do pedido de cassação protocolado pelo suplente Dr. Brito contra os 5 que tiveram prisão preventiva decretada, eles ainda têm chance de retornar ao cargo, tendo como base, como sempre, né, o princípio da inocência e o fato de que o regimento que trata do assunto não é considerado aí lá muito claro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nem tudo que é novo é bom ou melhor do que o anterior, motivo pelo qual os eleitores iguaçuenses devem ter muita, mas muita atenção para evitar que os vícios de antes tornem-se os vícios de agora e as consequências de amanhã. Um bom exemplo é o da nomeação dos assessores, cuja lista de cada um dos gabinetes foi publicada na quinta-feira pelo jornal Gazeta Diário. Lembrando aí que cada assessor tem um salário de mais de R$7.000 por mês, né? E o argumento usado por muitos vereadores de que o assessor ele precisa ser bem pago porque é um profissional altamente qualificado simplesmente não se sustenta em muitos dos casos, tendo em vista aí que as informações obtidas pelo jornal, né, mostram que muitos deles simplesmente têm apenas a escolaridade normal, ensino médio, e são figurinhas aí carimbadas nas rodas de política no município, sendo conhecidos justamente por suas militâncias nas fileiras partidárias. Ou seja, nada de novo, né? A verdade é que os vereadores da atual legislatura têm nas suas mãos uma chance de ouro para eliminar muitos dos vícios e realmente efetuar a mudança aí de imagem, de mentalidade e de modo de atuar que o Legislativo iguaçuense realmente precisa para tentar reverter o catastrófico rastro deixado por aquela que, pelo menos por hora, vem sendo considerada a pior legislatura de todos os tempos e esperamos, claro, né, que piores não venham por aí. Esperamos mesmo, né? O cidadão realmente não aguenta tanta paulada. Programa Fronte até meio-dia.